O negócio é o seguinte, pra poder a gente explicar bem aqui pra galera. Legal entender. Que nós somos, assim, o podcast mais direto na hora de começar, né? Que eu falo o quê? Oi? A gente começa como se a gente tivesse há 30 anos conversando com todo mundo. Meu amigo. O negócio é o seguinte. Não, meu amigo, eu não dou bom dia nem pro porteiro. Você passa grana. Meu amigo, eu não dou bom dia nem pro meu porteiro, nem pra vizinha quando eu saio de manhã de casa. Vou dar bom dia pra essa galera? Eu também não gosto. Eu nem conheço dia, essas pessoas. Oi, essas coisas. Eu nem conheço essas pessoas pelas quais eu estou falando, meu Deus. O negócio é o seguinte, a gente vai pegar logo no ritmo que vai ser na combo, aqui no GQS mesmo. Enquanto a maratona de lá não acaba. E já explicamos como vai funcionar, né? Programas semanais menores do que o normal. E o normal considere como programas de 5 horas. Nosso recorde foi 3, né? Foi 3 uns quebradinhos. Não teremos a oportunidade de bater um recorde de 5. Quem sabe um especial, né? Especial de Natal. O GQS, inclusive, já fez 2, 3 anos? Quanto tempo já fez? Acho que foram 3 anos. A gente sabe como a gente pode descobrir? É porque o GQS não tem Orkut, então a gente não sabe quantos anos ele tem. Eu tava pensando nisso hoje. Sabe como descobrir? É só ver quando que foi ao ar a matéria do Fantástico sobre os sotaques fugiram de casa. Foi perto? Foi uma semana depois daquilo? Foi uma semana depois daquilo. Vamos descobrir agora quantos anos o GQS tem. Acabou. Fuga do casal Otaku. Acaba no Fantástico desse. Acaba no Fantástico desse. A matéria foi exibida no dia 17 de junho de 2007. Então fez 2 anos. É, o GQS foi ao ar. Eu pensei que a gente era em agosto, né? É junho. Eu já sabia que era junho. É, final de junho. Então no final de junho... Só 2 aninhos. 2 aninhos. Pensei que a gente já tinha 3. Sem graça comemorar. Ah, sem graça. Quando a gente fizer 3, a gente comemora. Ou então se alguém... Vamos marcar a data aqui, 20 de junho. Do ano que vem? É, quando que é a data de aniversário do GQS? Vamos inventar aqui. É por volta do final, mas quando? 20 de junho de 2007. 20. Não tem como saber. 23, que é um número de Lost? 23 de junho, ok. Beleza. O Jim Carrey insiste também. O quê? 23 do filme do Jim Carrey. Ok, então nós vamos pegar no ritmo da combo e vamos começar com o primeiro arco de reviews. Eu vou chamar de arco, porque eu acho arco uma palavra muito legal. Então nós vamos ter um reviews por semana. Esse vai ser um pouquinho maior do que os arcos estão previstos pra serem. Eles devem ter, em média, uns 4 ou 5 programas. Esse deve chegar uns 7, se duvidar 8, que é até acabar a maratona. Acaba a maratona, a gente vai pra combo com o Mark Mann. Vocês entram aí e vê o que tiver pra baixar essas baixas. Não tento entender, não. Basicamente, é isso aí. E vamos começar com minha querida, minha linda, minha maravilhosa, Haruhi. Eu prefiro a Nagato, tudo bem. E Endless Eight. É o dia da marmota. Feito de uma forma que realmente te irrita. Ah, oi, eu sou o Darko. Ah, vai, Vindil. Pra quem não me conhece. Kiki ga semaru to shitara, mazu anata. Sim, nós vamos falar de Endless Eight e não vai ser só hoje. Nós vamos falar de Endless Eight por 8 semanas seguidas. Porque são 8 episódios. Vocês precisam entender que para pessoas normais como eu e você, são 8 episódios da mesma coisa. Mas para fanzóide maluco, né? E eu não posso contrariar. Não, imagino. Eu não posso contrariar muito, cá entre nós, né? Então faz o seguinte, assim como eu vou aceitar essas 8 semanas, vocês também aceitem. 8 reviews, cada um de um episódio de Endless Eight. Que segundo, vai ser uma descoberta pra mim também, que segundo o Darko, realmente tem assunto, realmente tem um motivo muito existencial pra ter esses episódios. Na verdade, eu suspeito que tem, nós vamos descobrir ao longo desses 8 reviews. Ok, agora eu tô com medo, porque eu achava que isso era garantido. Então, vocês vão escutando, talvez no final vocês tenham descoberto que foram 8 semanas jogadas fora. Não, não vão ser, porque nós temos um pouco mais de noção que a Kadokawa e a Kyoane. Então, só hoje, só essa semana, nós teremos o episódio inteiro de Endless Ace, que é pra explicar a história, o plot que vai ser repetido durante todas as semanas. Basicamente, sempre que tem um seriado de TV, um seriado que seja bem episódico, não seja uma trama só desenvolvida, etc., tem alguns episódios que todos eles sempre têm. Por exemplo, sempre tem o episódio da lembrança. Na terceira temporada, um episódio que é lembrando o que aconteceu até ali. Sempre tem, não tem? Uhum. Sempre tem o episódio do Dia da Marmota. Toda série tem um episódio do Dia da Marmota. Toda série tem o episódio do Dia da Marmota. Supernatural teve. Toda série tem. Toda série tem alguma temática sobrenatural. Em algum momento vai rolar o Dia da Marmota. Mas a Haruhi tem 8. Então, eu só falei, mas é a primeira vez em que realmente o Dia da Marmota eu não irrita só os personagens, irrita você também. Propositalmente. Mas então, deixa eu acabar de explicar. Se eu fosse esse, teria feito logo 300 anos de. Você falou que a Nagato viveu aqui 300 anos? Uh-huh. Deve fazer 300 anos no mesmo episódio. Ia ser o máximo. Deixa eu acabar de explicar. Nós vamos fazer o primeiro review hoje com o Endless Eight, só de Endless Eight, falando sobre o plot, sobre qual toda a polêmica que causou, o que a Kadokawa tá achando disso tudo, o que que o Anne falou. O que o Anne falou? Mandou tudo na merda, né? Basicamente foi isso. A gente faz o que a gente quiser, foda-se. Se nunca gostou, não para de assistir. Quero ver. Aí, a partir da semana que vem, junto com um review de outra coisa qualquer, vamos ter uns 10 minutinhos no final de Endless Eight, falando sobre um episódio específico de Endless Eight. Eu não sei se vai dar pra fechar 8 semanas, porque é bem capaz que a maratona acabe antes de 8 semanas. Ah, mas no programa que for ao ar, a gente separa um pedacinho pra Endless Eight. É, mesmo se for o Mark One. É, não interessa. É Endless Eight, né, cara? É, tipo, transcende, né, o negócio. É uma chance em 1 milhão de falar 8 vezes sobre o mesmo episódio. Mas a gente vai ter outra oportunidade de fazer isso, sem parecer retardado. Vamos à ideia do Darko. Desculpa, você se referiu a você mesmo em terceiro, eu fiquei meio zonzo. Por que que nós vamos analisar o mesmo, quer dizer, 8 episódios que são praticamente idênticos? Porque eu um tempo atrás falei com o Live que a gente precisava prestar um pouco mais atenção nos detalhes técnicos das séries. E um bom jeito de forçar as pessoas a prestar atenção nisso é analisar 8 episódios de exatamente a mesma coisa, em questão de plot. Só muda os detalhes técnicos. Só se você for muito burrinho no 7º episódio, ainda começar a descobrir peças de diálogo que você perdeu. Cara, porra, né? Né? Então, Endless Eight, pelo que eu percebi enquanto assisti, porque eu assisti assim, bem. Eu mudei o meu ponto de vista. Dá uma explicada, no geral, o que é Haruhi. O que é Haruhi? O que foi essa reprise? O que é Endless Eight? Dá uma. Vou sim, porque nem todo mundo acompanha o blog, né? Tem uma galera nova aí ouvindo pelo combo, então. Vocês que não sabem o que é Haruhi, vão assistir. Primeiro, vocês são infelizes. E você, por tempo atrás, não dá o mínimo pra Haruhi. Eu não sou tão infeliz, porque eu ainda não assisti porra nenhuma, só que eu conheço. Peraí. Haruhi é um anime que fez muito, muito, muito sucesso, assim, estrondoso em 2006. Todo mundo falava de Haruhi em 2006. Rodinha de gente falando de anime. Alguém vai mencionar Haruhi em algum momento. E hoje em dia ninguém lembra, né? Aqui, quer dizer, pelo menos o pessoal um pouquinho mais interessado, né? O pessoal de Naruto, etc. Não faz a mínima ideia, nem até hoje, do que é Haruhi. É um anime baseado numa série de Light Novel. Novels, que até agora tem 9 novels, a 10ª está sendo escrita finalmente depois de, sei lá, 2 anos, desde que saiu a 9ª. É da Kyoto Animation, que é um estúdio que gosta de fazer uma animação bem animada, o que é bem raro em anime, porque normalmente as coisas em anime são meio paradas e com muito aproveitamento pra aproveitar a animação. O que o Kyoto faz? Eles aproveitam a animação na hora certa e quando eles estão afim, fazem uma animação decente, bonitinha. Vocês querem ver personagens de anime cantando e dançando bem? Vão assistir os desenhos da Kyoto. É, a engine, o Hare Hare Yokai, ou então a dancinha, a engine da primeira temporada de Haruhi, ou então a dancinha de Luckstar, são muito legais. Vamos ao plot. Haruhi é uma garota que não se interessa por humanos normais. Ela se interessa por aliens e agentes no tempo e espers. São pessoas com poderes paranormais. No primeiro dia de aula dela, no colégio novo, ela se apresenta exatamente dessa forma. Olha, eu não tenho interesse em nenhum de vocês, a não ser que vocês sejam aliens, viajantes no tempo e espers. Aí sim, vocês vêm e falam comigo. Se não for, nem perca o seu tempo. E como ela é bonita, ela chama a atenção dos garotos, sabe? É muito estranho. As pessoas tentavam falar com ela, tentavam socializar com ela, e ela era escrota com todo mundo. É, ninguém zoa porque ela é tão direta que não tem graça zoar da cara dela. Aham. Uhum. E como ela era muito até simpática, porque ela se leva muito a sério. Ela fala isso numa seriedade extrema. Então, assim, algumas pessoas querem se afastar porque ela é maluca e outros querem se aproximar porque estão curiosos. O Kion. Entre eles, o Kion, que é o maior passivo da face da Terra. O Kion é um cara normal, blank. Ele é a definição do personagem narrador, porque ele só narra, né? É. Mais nada. Ele narra e é arrastado por aí. É. E tem um carisma incrível assim mesmo. Ele tem um carisma muito grande e ele tem uma participação muito importante na série. Depois a gente acaba descobrindo. E ele senta na frente da Haruhi e ficava tentando puxar papo com ela. E ela, como sempre, não dava a mínima pra ele. Só que como ele não tinha nada melhor pra fazer mesmo, ele é o tipo de cara que ele não se agride com nada. Sabe? Tudo pra ele tá muito legal, ok. Ele reclama, ele é rabugento. Reclama principalmente dentro. Ele tem uma expressão de eterno enfado no rosto, tá sempre muito chateado com alguma coisa. Mas ele não tá com uma morada de verdade. É, ele tá só vivendo. Ele sempre resmunga dentro da cabeça dele, sabe? Pronto, é isso. Essa é a vida do Deixa Kion. Deixa a vida me levar. E, inclusive, esse apelido, o nome dele não é Kion, que é um apelido que a irmã mais nova dele deu. E o nome dele até hoje ninguém sabe. Suspeita-se que seja John Smith. Sério, sempre que ele tem que usar um alias, ele fala que o nome dele é John Smith. Sério? Também? É, nossa, também, que nem o Doctor. Que maneiro. No meio dessas conversas, ele vira pra Haruhi e fala, fala, Haruhi, você já tentou participar dos clubes, sabe? Arruma uma coisa pra fazer, garota. Ela, não, já participei de todos, são todos muito chatos. Ele virou, e por que você não cria um clube pra procurar essas pessoas que você quer encontrar, esses aliens, viajantes no tempo e Aspers? Ela, putz, boa ideia, arrasta ele pro clube. E começa a montar o SOS Dan, que é o clube não oficial, porque ela não consegue receber a permissão de fazer um clube que não tem exatamente um motivo pra existir. É clube de quê, né? Não, é clube pra reunir aliens, ponto, né? Não, é pior do que isso, né? Um clube pra agradar Haruhi. Basicamente, é essa a função do clube. Não deixar ela entediada. E aí ela começa a juntar pessoas. A primeira delas é a Nagato. Quando eles vão na sala do clube de literatura, que é meio abandonado. Ela só tem um membro do clube, que é a Nagato, que fica lá no canto lendo o tempo inteiro. A Haruhi pensa que a sala tá sem ninguém, invade a sala. E começa, ah, não, essa aqui vai ser a sala do clube, blá, blá, blá. O que eu falei? A Haruhi, você não percebeu que tem uma garota ali no canto? E a Haruhi vira pra ela e fala, olha, a gente vai usar a sala, tudo bem? Ela, tudo bem, se vocês me deixarem quieto aqui no canto lendo. A Nagata, ela é completamente sem expressão. Ela não sorri, não tem expressão nenhuma. Ela fala sempre no mesmo tom, sem variar o tom, com uma cara super blasé. E abaixa a cara pro livro e volta a ler. E ela passa a ser o terceiro membro do grupo, do clube, né? Ela fica lá no canto lendo, basicamente. Ninguém perguntou pra ela se ela queria ser membro, mas acabou virando. É, por osmose ali, eu tô aí jogado, né? Automaticamente. Aí a Haruhi, com toda a sua estratégia de marketing, foi atrás de alguém pra fazer propaganda pro clube, pra poder recrutar mais gente, saiu andando pelos corredores e encontrou uma garota fofinha, moe, peituda, a Sarina, e arrastou, sequestrou ela pro clube, botou ela pra usar roupas de maido e coisas desse tipo, enquanto ela só chora e reclama. E ela serve pra Kyoane poder vender bonequinha. É o motivo real da existência dela, deixa eu te contar. Você viu no primeiro episódio de Endless Age, né? Aquele UFO procurando ETzinhos. Ela é muito fofa, ela não consegue ser fofa bem, vai. Não, totalmente, eu fiquei encantado por ela. Ela só é irritante quando tá chorando. Ela é muito irritante com o coração. Inclusive, brincam, Susumiya Haruhi-chan no Yutsu foi uma série de curtinhas que lançaram no YouTube. E é baseado numa série de mangá de paródia, etc. E no universo dessa série de paródia, sempre que a Sarina chora, ela chora tipo um gatinho, sabe? E o último membro foi Koizumi, que a Haruhi insistiu que queria um estudante transferido misterioso. Porque tudo acontece com o estudante transferido misterioso. E ele é o galãozão. Ele é um cara que tá sempre com um sorriso no rosto, a gente nunca sabe o que ele tá pensando. Porque ele reage a tudo com um sorriso e tudo muito bem, tudo muito lindo, sabe? Tudo tá muito bom pra ele. O que descobrimos? Nagato, a Sarina e Koizumi são respectivamente uma alien, uma viajante no tempo e um Esper. Só que a Haruhi não pode saber disso. Ah, ela não sabe da Ela não sabe. Origem? Não, ela não sabe, não pode saber. O Kyon sabe. O Kyon sabe. E por que ela não pode saber? Ela não pode saber porque a Haruhi, ela é uma coisa, ela é um evento, algo muito estranho que aconteceu na Terra, e ela tem a capacidade de modificar a realidade. O Koizumi fala que ela é Deus, a Kanagato fala que ela é só um distúrbio espaço-temporal bizarro. E o doutor fala o quê? Não sei. Seria muito interessante se o doutor aparecesse. É um crossover. Tu vai ver isso nessa vida. E a função do clube passa a ser fazer com que a Haruhi não destrua o mundo. Se ela descobrir que Espers, viajantes no tempo, e aliens existem de verdade, ela vai achar isso tão legal que ela vai querer que todo mundo seja Espers, viajantes no tempo e alien. Então, ah, entendi. E automaticamente todo mundo vai virar. É. E isso vai fazer com que tudo fique muito chato. Perca a graça pra ela. E ela vai ficar entediada. E ela vai ficar entediada e vai querer mudar a realidade. E ela vai destruir o mundo. Entendi. Então o anime gira em torno disso. Essas quatro pessoas que é um único normal. Ele realmente só é normal. Não pense que vocês vão assistir uma mega história de ficção científica. Não, ainda é um slice of life. É um slice of life que do nada cai em ficção científica bizarra. É, mas basicamente vocês vão ver se divertindo, e as coisas estudando. E as coisas se resolvem bem na base. Fazendo coisas fofas. E a maioria das coisas se resolvem através do slice of life mesmo, sabe? Com, sei lá, uma competição de jogo, uma frase que o Kyon tem que falar. Muito raro, só nos arcos maiores, mais épicos, que acontecem as coisas realmente épicas. Mas a série tenta se manter sempre ali no slice of life, com um background secreto de ficção científica. Isso é uma coisa legal, uma coisa meio Stephen King, só aquela coisa normal acontecendo, pessoas normais indo pra escola, trabalhando, uma coisa sobrenatural rolando lá no fundo, desfocado. Bem, em 2006 tivemos a primeira temporada com 14 episódios. De lá pra cá, nada. Nada entre aspas. Você tem muito boneco. Muita você coisa que gera tem dinheiro. Jogo. Você tem doujin. Você tem, enfim, a CD drama. CDzinho delas cantando. CD com música. A Kyoane ganhou muito dinheiro, cara, com essa personagem. A nos Ending. Últimos 3 anos. Tem um single pra cada personagem da série, inclusive os personagens pequenos, inclusive a irmã do Kyon, que nem nome tem, o nome dela é Kyon Sister, Kyon Naimoto é o nome dela, e todos esses singles de três músicas, a terceira música de cada um deles é o Hare Hare Yokai, que é a Engine, cantada pelo personagem em questão, pelo dublador do personagem em questão. Cara, ganharam muito dinheiro com o Hare, muito dinheiro. Assim, esse tipo de marketing lá funciona bem, as pessoas gostam dos personagens. Porque é um público fanático, né? As pessoas se fanatizam pelos personagens e compram tudo que sai desses personagens. Então, por isso, lá eles massificam com força. Só que tudo tem limite. Nova calcinha comestível da Haru. As pessoas compram. Poder na gata, eu compro. Tá vendo? Vocês perceberam. Imagina agora 1 bilhão iguais a ele. Na gata is my wife. Ah, patético. Você quer mulher sem emoção nenhuma? Hã? Mulheres sem emoção nenhuma. Vamos continuar de novo. Mas a Nagata é demais, cara. Cara, lá na hora ela vai ficar olhando pro teto. E vai ficar analisando a teia de aranha. É nisso que eu tô pensando, é a Nagata. Eu quero ela sentada na minha sala. Ah, pra de vez em quando ela começar a soltar muita coisa de ficção científica bizarra e depois ficar quieta lá no livro. Entendi. Inclusive você tem uma Nagata. Dostoiévski. É, eu tenho um mini Nandoroid do chinês da Nagata, que eu comprei na Liberdade. Muito mal, mas tá lá, um dia a gente chega. Eu ainda vou ter um de verdade. Um Nandoroid de verdade. E um Figma também. E sei lá, tudo que existe na Nagata. Enfim, tem um muito legal que é. Um palhaço aí o dela no. Tem um que é a Space Cruiser Nagata. Aí tem a Haruhi pirata, a Sahina eu não lembro o que ela é. Outro detalhe curioso envolvendo Haruhi é o seguinte, a ordem dos episódios, né? Porque essa existe... primeira temporada, foi exibida na televisão com uma ordem completamente randômica. Não é a ordem cronológica dos acontecimentos, e várias vezes, se você assistir nessa ordem, você vai ver um episódio que vai fazer uma referência a algo que ainda não aconteceu, no anime. Não pergunte por que eles fizeram isso. Depois que não saiu um DVD, eles saíram na ordem correta, correto? Sim, inclusive se você correto, for assistir, né? Se você não assistiu Haruhi, você vai assistir... O primeiro episódio se chama Mikuru Asahina no Boken. Se você não é o tipo de pessoa que aguenta praticamente tudo, pula ele e assiste depois. Porque ele é um filme, ele é um episódio filmado pelo pessoal da SOS Dan e ele é muito ruim, de propósito. Ele é muito ruim assim, ele não tem plot, ele... Não, na verdade assim, o episódio é um projeto de vídeo que o clube fez... Dentro do anime, existe um projeto de filme que o clube fez, e o episódio é o resultado desse projeto. Isso, assim, não mostra eles organizando, já é o episódio editado. Então é uma coisa que eles brincam com tokusatsu, eles brincam com clichê de anime. E tudo muito mal feito, sabe? Enfim, você vai ver o microfone aparecendo, a câmera tremendo, caindo no chão. Você vai ver a Sahina sem saber o que fazer, porque ninguém deu texto pra ela. E coisas assim, e é bem toscão, assim. Eu achei o máximo quando eu vi. É o máximo. Mas é o máximo. Por algum motivo as pessoas costumam desanimar depois dele. Só que se você pega aquilo de cara, e você não consegue entender a piada, e você conta que são assim, 20 minutos de piada. Se você vê um microfone aparecendo, você sabe que não é um erro técnico do anime, não é? Você sabe que é de propósito. Então, novamente, se você não é o tipo de pessoa que aguenta muita coisa, pula esse episódio, assiste depois, sabe? Nunca assiste lá no meio da série, você assiste ele solto. Mas vê pelo menos o primeiro episódio pra você pegar o clima real da série. Essa é a ordem da televisão, né? Essa é a ordem de televisão. Então, vocês podem ir na Wikipedia, que na Wikipedia tem a ordem... Sim. Ordem. Tem todas as 25 ordens existentes, né? 350 mil aí procura existentes. A ordem do DVD, a ordem cronológica mesmo. E a ordem do DVD ainda é diferente da ordem do reprise, né? Sabe disso? Ah, é? É. E reprise é diferente da primeira transmissão também. Aham. Uhum. São três ordens diferentes, se eu não me engano. Se não tiver uma quarta aí que eu tô perdendo. A primeira temporada passou e depois de 3 anos, só depois de 3 anos que foi sair coisa nova em anime. Não, mas espera. Depois de 3 anos, eles começaram uma campanha de marketing que muita gente achou muito escrota, de achar o seguinte... Eles começaram a soltar informações randômicas de uma revista aqui, uma revista ali, de que algo envolvendo Haruhi iria acontecer de muito importante. Na verdade, um ano depois da primeira temporada, eles já anunciaram que teria o desaparecimento de Suzumiya Haruhi no Shoshitsu, que é uma das histórias preferidas de todos os clãs de Haruhi, e que seria uma temporada. Só que aí depois ninguém mais falou disso. Não, e aí as pessoas começaram a se perguntar, aí saiu um jogo da Haruhi, se não me engano, um jogo de dança que não foi bem vendido. Isso, sei lá, isso recentemente, sabe? 2 anos depois da primeira temporada, 3 anos depois da primeira temporada. É quando realmente tá todo mundo se perguntando que quando é que vai sair anime. Foi quando finalmente começou a esfriar, né? Depois de 3 anos de nada. Tava a mídia toda especializada tava comentando, será que Haruhi finalmente vai perder o fôlego? Quando é que a Kyone vai se mexer? E aí realmente começaram a anunciar alguma coisa nova envolvendo Haruhi, e aí o povo se animou, porra, legal, mas a segunda temporada tá chegando. Só que aí vieram e falaram, não, mas foi uma reprise. Nós vamos reprisar a primeira temporada, com uma qualidade melhor. Essa é a novidade de Haruhi. E aí muita gente ficou muito chateada. A reprise começou, todo mundo foi assistindo, e quando chega no 8º episódio da reprise, temos episódio inédito. Bambu Leaf Rap Story, que é uma história muito legal, inclusive. Tem toda lição. E... não, tem algumas que eu não gosto muito. Eu não dorme, você fala que a história é muito legal. Tem algumas que eu não gosto muito. A que terminou a temporada eu não gosto muito, que é como ele, mostrando o processo de como eles fizeram o filme. É um pouco chatinho. É interessante, mas é um pouco chatinho. Ah, é legal porque tem a Nagato Vampirinha. Apareceu e aí falaram, olha, realmente, vai ter uma temporada dentro da outra. Muita gente já tinha especulado. E principalmente porque vazou que seriam 28 episódios, não 14. E aí todo mundo começou a ficar confiante. Bambu Leaf Rap Story. Teve episódio, teve mais uns 3, eu acho. Se não me engano, 3 episódios de reprise. E começou o primeiro Endless Eight. Que era uma história inédita, baseada num capítulo, não é isso? Num capítulo de 20 páginas, 30 páginas, de uma da, de algumas. Porque alguns volumes das novels não são uma história fechada. São tipo uma coletânea de pequenas historinhas. Porque na verdade, essas novels elas saem num formato parecido com mangá, né? Elas saem numa revista, a Sneaker, e eu acho que mensalmente, não sei exatamente qual é a frequência, sai um capítulo. E depois eles compilam e lançam o volume. Endless Eight, eu vou. Bem, na verdade eu vou ter que dar spoiler de Endless Eight aqui agora, porque eu vou contar todo o plot, que nos próximos a gente só vai analisar os detalhes técnicos. Então se você. Então, assim, para rapidinho, corre baixa, vê Endless. É, baixa e vê. Se você não tiver visto Haruhi, só dois. Ainda, é uma história fechada. Fechadíssima. Na verdade, ela só tem influência. Diferente, ó, uma diferença. Na verdade, essa história só tem influência com o que vai acontecer depois. Não tem referência nenhuma com o que tem acontecido antes, nada. Só faz diferença com o que vai acontecer depois. É, você só precisa saber mesmo o perfil, quem são os personagens que você tá vendo, a gente já explicou aqui. Se você quiser também, você pode procurar por aí a novel. E ler 30 páginas, sabe? Da historinha na novel. Tem a Haruhi Wiki lá, que tem as novelas traduzidas por inglês. Não, é Bakatsuki, que tem. Isso. Bakatsuki. Tem pra português também, sabe? Tem pra alemão, russo, tchecoslovaco. Pra português você acha. É meio estranho, mas você acha. Esperando. Agora vamos pro spoiler. Estou todo mundo preparado, vamos lá. Endless Eight é uma história sobre um loop temporal de Ira Marmota. Eles estão em férias de verão e a Haruhi gosta muito das férias de verão. Ela prepara um roteiro super frenético para as férias de verão. Cada dia uma coisa completamente diferente. Todo mundo morto de cansaço. São férias muito divertidas, apesar de tudo. Eu gostaria de passar minhas férias assim. Só que a Haruhi planejou esse roteiro e gostou muito desse roteiro. E pensou, na cabecinha insana dela, que legal seria se isso repetisse para sempre. Você sabe quando você tem, sei lá, 2 semanas muito legais e você quer que sua vida toda, que aquelas semanas durem para sempre? É basicamente isso. É, a Haruhi, na verdade, é uma versão japonesa sem cérebro da Feiticeira Escarlate. Por aí. Quer dizer, ela tem a vontadezinha e aí o poder dela e o universo reagem de uma forma um pouco menos racional, né? Mas é como se o universo girasse em torno de uma garota mimada. Haruhi basicamente é isso. Como o episódio começa, Endless Eight vai assistir o Nari. É, tipo, ela programa uma série de atividades. Então eles vão primeiro, eles vão pro festival de verão, num tempo, então elas vestem kimoninho, como é que é o nome? Yukata. Yukata. A Nagato compra máscaras, que você falou que isso é importante. Isso é muito importante. Ninguém percebe, mas é muito importante. É que nem em Bambu Leaf Rap Story também tem umas coisas muito sutis ali que ninguém pegou muito bem, mas são muito importantes. Então ela planeja isso, depois ela planeja um dia na praia, elas vão pra praia, depois eles vão caçar insetos com rede, então eles vão lá caçar insetos, depois, enfim, o episódio basicamente é a Haruhi inventando novas coisas pra fazer no verão, com aquele jeito imperativo dela, e todo mundo no clube, encabeçados pelo Kion, passivos, indo atrás das maluquices dela, ninguém tá aguentando mais, ela arruma um emprego pra eles, de meio expediente, escondida trabalhando, e é um episódio feliz, deles fazendo coisas divertidas e o Kion resmungando. Basicamente. Só. E acaba assim. O episódio acaba exatamente assim. Chega 31 de agosto, o Kion vai dormir no final do episódio. E acaba. O que acontece é que quando ele acordar no outro dia, ele vai estar novamente, se eu não me engano, no dia 15 de agosto. E aí fica esse espaço de tempo entre o dia 15 e o dia 31 de agosto, se repete milhões de vezes. Só que ninguém percebe, só a Nagato. E pelo que o Darko falou, esse primeiro episódio que a gente vê, já é a milionésima repetição desse dia. Eu vou ver aqui exatamente qual. Ah, existe exatamente qual? Uhum. Não, a Nagato sempre fala. São 15.358. Esse é o loop 15.358. Bem, eu não lembro exatamente quantas vezes são, mas são mais de 10 mil, com certeza. Se duvidar, chega a 15 mil. E o que a gente não sabe ainda nesse episódio é que a Nagato viveu cada uma dessas repetições, o que dá mais de 300 anos de Endless Eight. E vocês estão reclamando de 8 episódios de 20 minutos. Cara, bate um papo com a Nagato. Tudo bem que ela tá se divertindo, mas imagina você soltar fogos e pegar cigarro. Por 300 anos. Cara, se você assistiu 8 vezes, já deixou de se divertir, sabe? Imagina você ver. Se na terceira aquilo... você já tinha deixado de se divertir, provavelmente se você vivesse aquilo 8 vezes, você já tinha cansado de se divertir. Imagina viver por 300 anos. Você é louco pra ver episódio inédito de alguma série que você acompanha, você não pode. Se a Nagato se matasse, aconteceria o quê? A Nagato? Ela não pode se matar, ela não tem vontade de se matar. Meu Deus, você não tem imaginação. Porque nesses episódios ou filmes envolvendo o Dia da Marmota, fora, assim como o próprio filme Dia da Marmota... Mas você entendeu que ela é Nagato. Sempre tem aquela parada que o cara vai tentar se matar e acorda no outro dia. Mas você não entendeu que ela é Nagato. Mas se ela quisesse, aconteceria isso. Ela acordaria no outro dia. Depois de 15 dias. Provavelmente... Não, não se mataria não, cara. Cara, se por acaso alguém ali morresse, quando repetisse, essa pessoa... Não, é óbvio. Aí sim. Tô falando da Nagato, você quer quebrar as regras do personagem. É uma suposição, velho. Cara, é a Nagato. A menos complexa de todas, porra. A mais bidimensional, unidimensional, né? Cara, ela é... Traduz isso pra mim, pelo amor de Deus. Um data sentient entity. É uma entidade sã de informação. É sentiente. Ciente. Ciente. É uma entidade ciente de informação, de dados. Uma entidade ciente de dados. Eu também sou uma entidade ciente de Porque, dados. Porque, na verdade, a Nagato... Eu tenho ciência de vários dados. A Nagato não é exatamente um alien. Ela é uma criação de um ser intergaláctico. Ou, sei lá, é a criação do Galactus, sabe? É um ser sem forma, é um ser de informação. Sem forma, que existe em algum lugar. E ela é uma manifestação desse ser na Terra pra observar a Haruhi. Então ela tem todo o conhecimento do universo, sabe? E ela tem vários poderzinhos. Ela consegue fazer várias coisas interessantes. Só que ela só faz... Tem vários plugins. Só que ela só faz quando é estritamente necessário. Porque a função principal dela é observar, não é influenciar no que tá acontecendo ali. Endless Eight é muito importante porque mostra o tédio da Nagato. O processo que levou a Nagato a ganhar pequenos traços humanos. O que é interessante na repetição de Endless Eight é justamente a gente poder sentir um pouquinho, uma gotinha ínfima do tédio enorme e absurdo que a Nagato passou durante esses 10 mil e não sei quantas repetições. É uma ideia ótima, é. Mas qual o problema? O problema é o seguinte, tá todo mundo muito feliz que vai rolar uma temporada nova, nós teremos 14 episódios inéditos, sendo que 8 desses episódios são gastos com a mesma história se repetindo, over and over again. Então, por mais que a Kyoani tivesse uma ideia muito boa e alternativa, as pessoas não gostaram muito, então vamos voltar com os malucos. Puseram fogo nos seus mangás, botaram as suas figmas da Nagato na fogueira também, junto pra queimar. Não, o alvo é sempre a Haruhi. Ah, é? A Nagato eles guardam. É porque ela também é uma vítima, né? Não, a Nagato é queridinha de todo mundo, cara. Todo mundo ama a Nagato. Até quando o cara toma raiva da série, tem que matar a Haruhi. Todo fã de Haruhi, que é a Nagato no canto da sala, que é a Sahina na cama, e que a Haruhi visitando uma vez por mês, pra dar uma pimentadinha de leve. E é isso, aí causou uma polêmica extrema, porque teve o primeiro episódio, teve o segundo, beleza, o terceiro, ok, o quarto, peraí, o quinto, parei de assistir essa merda agora que eu não sou palhaço. O sexto, as últimas pessoas que ainda estavam esperando, sabe, ainda estavam com esperança, pensando, vamos fazer 8 mesmo? O sétimo, todo mundo já tinha certeza que ia ser 8. E o oitavo, todo mundo fez uma festa. E o oitavo tinha ninguém assistindo. E o oitavo, até quem tava gostando um pouco da ideia, entendendo a proposta pra mudar, ia ter que admitir que se tivesse tido até o 14 disso, você não ia ter gostado. Não, sem dúvida. Com 8, eu mesmo não consegui acompanhar toda semana. Não tinha vontade de ir atrás dos episódios. Porque eu sabia que ia ser exatamente a mesma coisa. Então, quando acabou o Endless Eight, eu baixei, sei lá, uns 4 Endless Eight que estavam atrasados e assisti os 4 últimos seguidos. 3 horas da mesma coisa. Cada episódio, ele tem uma pegadinha de leve. Uma pegadinha um pouquinho diferente. É, porque aquele negócio. A gente tá analisando aqui, teoricamente, o primeiro episódio disso. E eu acabei de assistir há 5 minutos atrás e eu não vi os outros. Então, eu também quero saber. Eu tô muito curioso pra saber exatamente qual é. Tipo, muito realmente repete? Preguiça da Kyoani? Creio que não. Por quê? Tudo é reanimado. Tudo é refeito de ângulos diferentes, sabe? Tudo é Então isso muda. Os dubladores dublaram 8 vezes os mesmos diálogos. Então isso eu queria saber. Então, teoricamente, não é uma reprise, né? Botar a mesma fita de novo. Não, não é. É a mesma história acontecendo, só que de ângulos diferentes, com cortes diferentes, com músicas de fundo diferentes, com climas diferentes, sabe? Com focos em pontos diferentes. Você falou da Nagato comprar máscaras diferentes. A roupa delas muda, e não só isso, sabe? Também o clima do episódio muda. Alguns episódios são mais felizes, outros têm um clima mais tenso, outros têm um clima mais de chato mesmo, sabe? Mais tédio. Inclusive, durante quantos episódios vão se passando, a coisa vai perdendo a cor, vai ficando embaçada. As músicas vão sendo trocadas por músicas um pouco menos vivas, um pouco mais doidas, sabe? A coisa vai... A intenção realmente foi desgastar a pessoa que tá assistindo, sabe? É uma ideia muito legal. Sim, eu também acho. Eu gosto muito de obras que mexem com sentimentos que obras não deveriam mexer. Porque normalmente uma obra de entretenimento tem que divertir. É, só que os japoneses, nesse caso, tiveram essa liberdade, porque a Haruhi já é um produto bem estabelecido no mercado, então eles puderam ter essa liberdade de arriscar desse jeito. Na verdade, eles tiveram essa liberdade no momento mais inoportuno possível, né? Que se fosse um ano depois da primeira temporada, beleza. Se tivesse tido uma segunda e eles guardassem essa ideia pra uma terceira que saísse daqui a um ano, beleza. Mas eu ainda sou sempre muito esperançoso e acho que pra eles terem feito isso, eles têm uma terceira temporada na manga com o desaparecimento de Suzumiya Haruhi, que todo mundo ama. E que isso deve vir logo. Talvez, sei lá, em um ano, no máximo. Mas não dá pra garantir, porque, sei lá, o departamento de marketing que cuida de Haruhi são um bando de malucos, são macacos. São macacos e bebês. É o emprego mais fácil do mundo, né? É só não contar nada pra ninguém, se perguntar e falar que a gente fez o que a gente quis. Não, na verdade, o que acontece é que a Kadokawa deve fazer o seguinte, são pessoas muito competentes, as pessoas hiper competentes sempre falam, olha, vocês devem fazer isso, isso e isso. A Kadokawa falou, ok, vamos fazer o inverso. E assim, teve um diretor da KyoAni que chegou a ser entrevistado a respeito? Foi o Taka Yamamoto, o ex-diretor da KyoAni, o que foi expulso durante o início de Lactar. Ele não concordou com a Elisito, concordou? Não concordou. Que é a história desse cara, a gente já explicou por aqui, né? Ele fez os 4 primeiros episódios de Lactar, foi expulso do KyoAni por não ser bom o suficiente, depois entrou pro A1 Pictures, A1 Pictures da Aniplex, fez Kanagi e tá montando a carreirinha aí, por conta própria. O que acontece? Ele foi na Otakon, deu uma coletiva de imprensa lá na Otakon e perguntaram pra ele, o que você tá achando de Endless Eight? Ele, olha, eu tenho que pedir muita desculpa. Quando eu tava ainda no KyoAni, essa ideia tava rolando pelos corredores, eu achei uma ideia muito idiota, não concordei. Ele é tosco, tá querendo fazer média com os fãs, né? É, então eu tenho que pedir desculpas aos fãs por isso que tá acontecendo, todos os fãs de Haruhi, sinto muito por vocês, sabe? Eu também fiquei muito triste por isso que tá acontecendo com essa série. Eu também sou um fã punheteiro de Haruhi. Só que eu ganho dinheiro com isso, a diferença é essa. E basicamente foi isso, né? Aí chegaram a perguntar pro KyoAni. KyoAni, o que você achou do que o Yamamoto falou? Aí o KyoAni, ué, não trabalha aqui, por que ele tá dando pitaco? Eu não acho porra nenhuma. Né? Quem mandou esse cara dar pitaco? Qual a importância que ele tem, sabe? Ele não trabalha aqui. E depois... Eles são muito bons em desconversar. E também perguntaram... Foi uma entrevista. Perguntaram, vocês planejam fazer um filme de Haruhi? Se vocês querem fazer um filme de Haruhi, que história vocês vão usar? E sim, um filme de Haruhi seria ótimo. Inclusive, seria muito interessante a gente contar Endless Eight. Caralho! Que a gente poderia usar uns truques cinematográficos diferentes, sabe? Caralho, isso é muito escroto. Eles não estão nem aí com força. Isso é muito bom. E ficou por isso, sabe? Muita gente quebrou DVD, muita gente quebrou Figma. Fizeram escassel. Primeiro episódio net, depois todo mundo assistindo de novo. É, rolou... Logo em seguida vieram 5 episódios contando o arco, se eu não me engano é Tameiki. Suzumiya Haruhi no Tameiki, não tenho certeza. Foram 5 episódios contando como o filme foi feito. A Sarina Mikuru do Boken foi feito. E acabou. Acabou, inclusive, acho que essa semana ou semana passada, esse arco. E aí vem agora os últimos episódios de reprise e fim de Haruhi por enquanto. Então, basicamente, O que mais dividiu as opiniões foi justamente isso. Tem aqueles que odiaram completamente, por esses motivos citados. Que é basicamente todo mundo. É. Tem os que entenderam a proposta. E entenderam as propostas, mas não acharam viável, né? Não acharam algo interessante. Então, dentro de quem entendeu, tem essas duas bandas. Tem essa banda de que, não, beleza, botar o episódio mais de uma vez é legal. Mas metade disso, uns 4 episódios já dava o recado. Fazer 8 realmente foi, assim, uma tentativa de fazer uma coisa artisticamente legal, mas eles passaram da linha. Tem muita gente que declara. Claro. Assim, você realmente acha que com 4 não teria conseguido passar essa ideia artística que você quer passar e sem irritar muita gente? Você acha que foi necessário realmente ter 8 pra alcançar isso? Eu acho que foi necessário ter 8 justamente pra irritar todo mundo. Que meio que era a intenção, por incrível que pareça. Realmente essa sensação de perda de tempo. É, a ideia é exatamente essa. Ter essa sensação de perda de tempo e de tédio. Mas não que seja óbvio. Poderia ter sido 4 episódios. Inclusive, eu acho que, assim, comercialmente falando, seria muito melhor. Mas se você for pensar a longo prazo, sei lá, daqui a 40 anos... Isso vai ser um clássico, né? Né? Vai ser uma história pra se contar pros netos. É, um dia fizeram 8 episódios. Tiveram coragem de fazer 8 episódios de uma série que tava em atos por 3 anos. E é muito nisso que a KyoAni tá pensando, sabe? Porque a KyoAni não tá pensando no agora. A KyoAni tá pensando no nome que ela vai montar pra sempre. Porque a KyoAni tem essa ideia artística. Eles não fazem mais do que um anime por vez. É sempre um anime de cada vez. Eles são um grupo pequeno e muito centrado. Todo mundo ali conversa muito bem. E eles têm essa coisa de quererem tudo muito bom. Tanto que o cara de Lucky Star foi chutado. E o Taka Yamamoto. Não agradou, tchau. Sinto muito. Eu não entendo até hoje, mas tudo bem. Então eles são muito cri-cri, mas eles são cri-cri com eles mesmos, sabe? Eles têm essa ideia artística deles mesmos e que se explodam o mundo. E eles fazem muita grana com marketing, então isso mantém eles. É. Se não der certo, beleza, a gente tá vendendo bonequinho. Até porque sempre que você tem uma série boa e com esse clima mais otaku, e você quer que seja feito por um estúdio bom, eles vão jogar pro Kyoto Animation. Quem vai fazer a Gainax, o Kyoto Animation, sabe? Porque são os competentes. A Madhouse também é muito competente. competente, mas... Gonzo também é super legal, mas ninguém entende muito. Muito competente, Gonzo. Ninguém entende muito a proposta dele. Inclusive, eu tô preocupado com a segunda temporada de Strike Witches. É que agora que Gonzo... Na verdade, eu não tô tão preocupado assim, porque se Gonzo ferrou, Strike Witches ainda é uma franquia de sucesso, então eu vou mandar pro estúdio melhor. Então talvez a série fique legal, interessante agora. Eu acho que eu ainda tenho que fazer um review de Strike Witches. É, Gonzo vai querer. Gonzo vai querer ficar com Strike Witches, vão lutar por isso. Cara, Gonzo tá falindo. Mas eles cancelaram quase tudo que eles têm. Mas vão lutar pra pelo menos manter esse produto. É o produto que vai livrar eles da bancarrota. Acho que não, né? Cara. Não? Acho que eles já faliram, na verdade. Porque eles já fecharam tudo, cara. Eles estão vendendo DVD a 15 centavos. A repercussão de Shangri-La não foi boa? Não. Não foi boa mesmo? Não, não, ninguém gostou de Shangri-La. Nem os japoneses, nem os americanos, ninguém gostou de Shangri-La. Eu gostei, faz pra mim. Você gostou do primeiro episódio de Shangri-La? Mas eu vou ver o resto ainda e vou gostar. Deixa começar a vender a 10 centavos que eu compro. Sei. Tô, sério, completo. Em japonês, né? É. E voltando... Teve super brasileiro parando de subir a Shangri-La, nada a ver, no meio. Ninguém suporta, gente. Fala sério, não é muito ruim, cara. No primeiro episódio, eu soube... Cara, assim, o primeiro episódio é assim. E a Gonzo tem essa história de piorar. Cara, é só porque você sabe que não deu certo, você tá exagerando. Se tivesse dado muito certo, você ia começar a falar que... Ah, não, o primeiro episódio não é tão ruim assim. Não. Sabe? Se tivesse... Você tá valorizando o seu ódio. Se eu tivesse assistido... E tivesse gostado no futuro, eu falaria, ok, eu estava errado e eu gostei. Não tão ruim assim, não. Sei. Tinha muitas coisas legais ali. Tá. A personagem principal era legal, eu já falei isso aqui no review. É simpatiquinha. Enfim, a música. Os travecos me lembram Tokyo Godfathers. Por que ninguém gostou dos travecos? A parte técnica do primeiro episódio é um episódio normal pra mostrar as férias felizes da Haruhi. Mete economia, né, deles caçando insetos. É, tem aquela coisa deles usarem economia bem, né? Porque, não só, em compensação, você vê que eles economizam naquela cena, mas tem outras cenas que são super animadas, quando eles estão rebatendo naquele batting center de aquele centro de rebatimento. É muito bem animado, sabe? Aquele todos os simulador movimentos. De beisebol. E eles animam a respiração do personagem, todo o movimento, tipo, ele dá atacada e ainda tem o desequilíbrio depois que ele dá que ele bate com um taco de beisebol. É muito bem animado, muito bem planejado tudo que tá acontecendo ali. E a música, são músicas felizes pra mostrar que uma série é feliz. São músicas genéricas de anime pra momentos felizes, basicamente. É um episódio extremamente genérico, realmente. Ele não existiria sozinho se não realmente não houvesse nada depois. No final, quando tem a reunião final do SOS Dan, que a Haruhi fala, é mesmo, não tem mais nada pra gente fazer e vai embora, você percebe que os tons ficam mais escuros, a coisa muda um pouquinho de tom ali naquele momento. E o resto do episódio fica assim. É um pouco mais escuro, um pouco mais embaçado. É o que a Nagato tanto faz conta? Faz conta? Sabe, fica teclando numa calculadora. Não, qualquer máquina que ela pega, ela gosta de ficar mexendo. Porque ela é muito direta, entendeu? Então, por exemplo, se ela tá no karaokê e tem a máquina de fazer o pedidinho, aquela máquina de fazer o pedido da música que você quer. Então ela escolhe todas as músicas que ela quer, ela pega o catálogo, varre o catálogo inteiro, memoriza todas as músicas que ela quer, bota todas e senta. Eu queria ter esse cérebro dela. E esse episódio, essa é a intenção do episódio. A partir do próximo, a gente começa a analisar os detalhes, as minúcias, as mudanças de... A gente vai contar de novo o plot, porque, as mudanças de take de câmera. No segundo episódio, vamos contar o que tem de novo, porque até o terceiro episódio ainda tem coisas novas. Não, a gente vai contar o plot da mesma forma, vai ser legal. Como se nada estivesse acontecendo. Vai ser o loop do JCast. Legal, a gente vai reprisar esse mesmo programa que vocês ouviram, com a edição um pouco diferente, a voz um pouco estourada aqui, a música diferente lá no fundo, e botar pra sempre. Basicamente. É isso. Até semana que vem com outro review. É, a gente provavelmente vai falar de... De quê? tem uma lista isso aqui agora. Tem uma lista. Enquanto a gente grava, a gente não tá... Bom, o que vem por aí ainda nesse arco é Armored Trooper Voltons. Pluto. Pluto? Vamos falar de Pluto? Vamos, né? Vamos falar de Pluto. Armored Trooper Voltons é um anime de mecha dos anos 80, muito bom. Pluto, que é um mangá premiadíssimo. Do mesmo autor de Monster e Century Boy, que nós também vamos falar. Também, é. E inclusive, Pluto é baseado numa história do Astro Boy. É um arco do mangá original do Astro Boy. Que a gente ia falar também sobre a história do Astro Boy, que é o nome mesmo, eu sempre esqueço. The Greatest Robot Ever. O melhor robô do mundo. É o melhor robô do mundo, é isso mesmo. E é título em inglês, pra variar, né? É um saco isso. Que é uma das histórias infantis mais épicas, assim, né? Depois de História Sem Fim. Ah, é. Porque eu gosto mais de História Sem Fim. Inclusive, a irmã do Astro é igual a ele, né? É, A irmã do Astro é igual a ele. Coisa incômoda. Inclusive, eu vi um clipe de 3 minutos do filme novo que saiu. Do filme 3. Não, como tá? Ah, cara, tá estranho. Tá meio sem textura, tá meio mal feitinho. Mas tá fofo. Tá legal, eu vou ver. só que também é americano. Ah, enfim. Ação americana. Deixa isso pra depois. Mas é. O quê? O arco pós-pen de Naruto, agora eu vou comentar, porque tá interessante. Olha isso. Voltava até o momento. Olha por isso. Incrível que pareça, nós o vamos... O Darko está deliberadamente dizendo que vai falar de Naruto, porque está interessante. Nós vamos, por 5 minutos, falar bem de Naruto. Talvez até lá eu leia, porque tá no capítulo 466, sei lá, e eu parei no 424. É, uns 40 capítulos aí. É. Você vai voltar... Eu leio em 2 minutos. Você vai voltar pro trabalho, sabe? Vai ter muito tempo livre. Com certeza. Quando a gente tá em casa, a gente consegue achar tempo pra ler nada. Volta pro trabalho, acabou. Mas recentemente tá começando a ficar ruimzinho de novo. Então não sei se vai manter o que tem de bom ou não. Eu tinha feito uma listinha aqui, mas basicamente é isso e outras coisinhas mais. Na capa, provavelmente... The Gray Man. Nas capas, provavelmente, vocês vão ter umas diquinhas. Vai ter sempre um cantinho ali no cantinho. O que a gente pode vir falar hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. E continuem acompanhando a gente, por favor. Chorando por quê? Não sei. Eu sou chorar. Eu vou usar isso. Miau. Foi a ending mais retardada ever. Sem dúvida. Mas tem mais ideia como terminar isso, porque não terminou de verdade. É porque a gente não costuma... Tá confuso. A gente não costuma terminar, né? No Goes Off passa, né? É, acaba, né? Por que exatamente a gente tá gravando a terminação? É, que horrível. Ignorem que vocês ouviram, acabou. Nunca mais a gente conclui o programa.